Quero que você pense nesse instante em pelo menos duas causas de atrito, frustração, ansiedade ou limitações que configuram um problema familiar. Quero te ajudar. Você vai relembrar e você vai escrever, anotar em um papel pelo menos duas causas de atrito, frustração, ansiedade ou limitações que configuram um problema familiar seu. Algo sério, um problema, uma dificuldade, um desafio, uma questão que há muitos anos não se resolve, algo que é pesado sobre tua vida e tua história na família. Anote isso. Eu não sei o que você anotou. Talvez nem tenha tido forças para anotar. Talvez você não tenha tido nem ânimo de anotar algumas coisas que machucam seu coração. Talvez você não queira pensar em alguns problemas, em algumas questões da tua vida familiar, do teu casamento. Não importa. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Você está entrando em um tempo para cuidar do seu coração. Tudo aquilo que hoje representa frustração, problema, desafio, desânimo, luta, batalha, tudo aquilo que representa uma tristeza, tudo aquilo que representa uma lembrança não desejada, tudo isso está diante de Deus neste momento. Tudo isso está debaixo de uma ministração. E tudo isso será transformado. E você terá sabedoria para tomar tudo o que configura um problema familiar, tratar de uma forma completamente diferente, à luz de muitos princípios que você vai aprender neste curso. E ser o elemento, a pessoa, o canal, e ser o instrumento de Deus para abençoar sua vida e toda a sua família. Todos os seus desafios em família podem ser vencidos com a sabedoria. Quero repetir, todos os seus desafios em família podem ser vencidos com a sabedoria. Não há absolutamente nada. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma história, não há nenhum episódio, nenhum evento, nada que possa ter acontecido com você, com a sua história, com a sua família, com o seu casamento, que não possa ser vencido hoje, no dia de hoje, com a sabedoria. E estudando a sabedoria, nós vamos abordar três pontos básicos: perseverança, fé e o desejo de compartilhar. Eu estou ministrando a você que todos os seus desafios em família podem ser vencidos com a sabedoria. E a entrada da sabedoria de uma forma nova na tua vida, a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer limitação pessoal, emocional, física, material, você vai receber porções de sabedoria. E estas porções de sabedoria virão por causa desses três elementos. Primeiro, perseverança. Segundo, fé. Terceiro, o desejo de compartilhar. Preste atenção. Primeiro, perseverança. O caminho do vencedor e do fracassado é o mesmo. A diferença é que o vencedor não para no meio. Tudo aquilo que você não conseguiu concluir, tudo aquilo que trouxe frustração, tudo aquilo que trouxe decepção, não precisa permanecer assim na sua vida. Você está debaixo de uma ministração poderosa, vinda do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, que fará de você uma mulher vencedora. E você vai descobrir que não é necessário parar no meio do caminho. Você pode perseverar um pouco mais e alcançar a vitória. O caminho de uma mulher vencedora e de uma mulher fracassada é o mesmo. A diferença é que a mulher vencedora não para no meio. Diga comigo, eu estou aprendendo a perseverar. A perseverança é esse primeiro elemento da sabedoria que estamos recebendo sobre nós nesta ministração. Você vai ser desafiada pelo Espírito de Deus que se importa com você, que ama você, a perseverar em todas as coisas. E você vai experimentar que perseverando em um caminho, mesmo que difícil, você será mais do que vencedora. Segundo, a fé. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o buscam e os livra de todo o mal. Repita após mim. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o buscam e os livra de todo o mal. Este é um texto bíblico, e como texto bíblico, não há como refutarmos, não há como duvidarmos. Nós cremos na Bíblia. Toda a sociedade crê na Bíblia. Quando entramos num tribunal e alguém tem que jurar diante do juiz, ele põe a mão sobre a Bíblia. A Bíblia é um elemento poderosíssimo. A Bíblia é o livro divino. A Bíblia é a palavra de Deus poderosa e ela é um referencial para todos os homens na sociedade de firmeza, de valor, de estabelecimento, princípios eternos e imutáveis. E a Bíblia diz: os anjos de Deus se acampam ao redor de todos os que o buscam e os livra de todo o mal. A sabedoria tem como um dos seus fundamentos a fé. Você não precisa temer nada. Você pode declarar mesmo no meio do temor, da provação, da dificuldade, do medo, você pode declarar: os anjos de Deus se acampam ao meu redor e eu posso caminhar em segurança porque eles me livram de todo o mal. A fé é um fundamento da sabedoria. Terceiro fundamento da sabedoria que estamos estudando: o desejo de compartilhar. Somos como canais por onde flui água que traz vida. Se vivemos para nós mesmos, morremos. Se dividimos, sempre temos vida. Uma das experiências mais interessantes que eu já tive foi em uma das minhas viagens. Eu estava em Israel, no Oriente Médio, e fui visitar o conhecido Mar Morto. Mar Morto é, na verdade, um imenso lago de água salgada. Não é um mar, mas é um lago tão grande que parece um mar. E fica na maior depressão de toda a Terra. Ele se localiza a 400 metros abaixo do nível do mar. Ele recebe água da chuva, mas muito mais a água que vem de todo o Rio Jordão. E há um detalhe terrível no Mar Morto: ele só recebe. A água que ele recebe não é compartilhada com mais ninguém, mas ela evapora. Em todos esses anos, enquanto a água evapora, a concentração de sal, a concentração de enxofre, a concentração de sais minerais, de elementos minerais, é altíssima. Toda aquela região cheira a enxofre. Entramos na água e não podemos ficar mais do que 15 ou 20 minutos porque o nosso corpo vai sendo sugado. A água do nosso corpo vai sendo sugada pela água do Mar Morto. E ele tem esse nome porque nele não há vida. Alguém que é como o mar morto, só recebe, só recebe, só recebe, só quer para si, só quer para si, acaba morrendo. O desejo de compartilhar é um dos elementos preciosos da sabedoria. Nós somos como canais. Aquilo que recebemos precisa ser compartilhado com outros. Mais adiante, vamos retornar a este ponto e vamos tratar de algumas questões muito importantes na nossa vida no que diz respeito a compartilhar. Mas eu quero rever com você os três pontos básicos da sabedoria. Primeiro, perseverança. Decida ser uma mulher perseverante. Vá até o fim. Se as coisas não estão bem, é porque ainda não chegou o fim da caminhada. Persevere, continue. Você não vai continuar em perseverança apenas por um pensamento positivo, mas por causa do segundo elemento da sabedoria, fé. Você persevera porque tem fé. Eu creio que Deus está comigo, Ele se importa comigo e Ele está trabalhando a meu favor. E os anjos de Deus se acampam ao meu redor e me livram de todo o mal. Terceiro elemento da sabedoria, o desejo de compartilhar. Eu fui feita. Nós fomos feitos para compartilhar. Pessoas que vivem só para receber, só para ganhar, só para lucrar, só para tirar vantagem, são pessoas como o mar morto, cheias de sal, de enxofre, não cheiram bem e geram morte. Nos princípios da sabedoria, perseverança, fé e desejo de compartilhar, você experimentará coisas tremendas de transformação do teu dia a dia.